virgem e assenta no pó. Teu trono se foi, não há mais temor. No silêncio das trevas ouvi a voz: o Senhor é santo, é nosso Redentor. O nome do Senhor é forte e fiel. Nos braços da graça encontramos o céu. Não temerei a dor, não temerei. Teus encantos se vão como brasa ao vento. Confiaste em teu saber, agora é o momento. Perdas e desilusão um dia virão, mas em Cristo Senhor encontramos a salvação. Se pedem todos bebê.